sua saudade com mais alegria e descontração. Aqui é a Carroça da Saudade. A aparelhagem que conquistou o povo do Pará. Lembro bem, você me lembrou. Tudo maravilha quando começou. Eu tava sem ninguém e ele também. Foi rolando um clima e a gente ficou. Em pouco tempo a gente começou a se encontrar. Fizemos tantos planos. Até namorar. E de repente veio contra a gente uma chuva de mentiras pra nos separar. Inexplicavelmente o que era pra sempre foi desaparecendo e se perdeu no ar. Até agora não entendi direito o que rolou. Foi desaparecendo e se perdeu.